1-08, sala 35, agiliza manobra, libera direita, Paulo 1-2-1. Confere de confirmando faz 132 na escuta. A escuta. Decolante daí direto da interseção ou prossegue para cá de seus deslocados? Após a passagem das 2, ali mantém a deslocada, partida Charlie. Após a passagem das 2, está deslocada na minha frente, mantém a 443. Passei para 6, vai fazer o 4076. 4076, fique atento, a aeronave da companhia que está próxima aí, através do 04, direto a Juliette para o portão 08. É, sou Juliette, portão 08, vai para a aeronave da companhia do 407. 226, frequência livre, boa tarde. Torre 1-8, decimal 95, mantendo o posto para ir no hotel, ajuste 1-3. 3-2-3-2, chama o decimal, mantendo o posto para ir no hotel. Está livre, informe tráfego ingressando para decolagem imediata, ajuste no 0-1-3. Aguarda o pessoal, mesmo. Estamos llamando, ¿cómo es la torre? Salido, ¿cuánto año? Aguarda na delta, 508. Por isso, quando for chegar só um pouquinho mais à frente, para não impedir que a aeronave taxize alta, coisa de uns 10 metros, próximo ao ponto de escalar, taxize delta. Sou 463, vento 120 graus, 1-1 nós, autorizar a decolagem no 0. Decolagem, 1-0-4-4. Oi, pode informar para o 63, sobre a extensão. Falo, cabeceira deslocada, 3-8-0-6-3-6-2-5-5. Claro. Salvador, boa tarde, está 3204. Fala Salvador, boa tarde, está 3204, controle 1-1-9-3-5, azul 4463, boa tarde. Decolação de decolagem imediata, 5 autorizados? Afirmativo. Ali mantém a partida deslocada? No 864? Ali mantém a partida deslocada, no 864. 4 a bordo, 2 horas e 50 de autonomia. Alterna Natal. 64, talvez? Afirmo. Que da passagem rapaz da tela pode prosseguir via Índia até o ponto de espera quando o Lux 8954 e o ajuste no 0 no 3. Bom voo. Quando o tráfego via Índia, o ponto de espera do 0 e o 0 no 3, obrigado, bom trabalho. 3804, que é Juliette, portão 4. E a Juliette, para portão 4, portão 3804. Xana 6255, boa tarde. Prossiga táxi via Alfa e reportando para o Juliette. Via Alfa para o Juliette, também. Parque, continua a aproximação, lá da pista livre, ajuste na 013. Passando. Ouro 864, vento 1900 graus, Xana 09, autorizado de colagem 01. Devido a colagem, boa noite, 64. Após a voz da TAM, a Lin mantém grato pela colaboração. 32, decolar 235, controle 119 decimal 35, morro. Azul 9302, modifique saída para Tuca, Jambo, Caju. Tuca, Jambo, Caju, vamos para a saída 302, Caju. Alinha e mantém a deslocada a partir da Charlie. Alinha e mantém a deslocada a partir da Charlie. Azul 9302, vento 120 graus, 089, chatura 0 do colégio no 0. Tá com 127 a bordo, alternando Guarulhos, 3 horas para ela. Obrigado, 6213, visitar em 7 a ponto de espera, quando lá 1895 com a torre, o ajuste no 093, não vou. Para a visitação, considera lá a 1096, com a torre 62, 03. Polo 2067, para o Buxvento, 91, 10. Tá, 2067, reporta para o táxi. 2 anos para o táxi. 2038, decolado aos 38, reescrito 2000 pés, da liberação do controle. Chame o mesmo em 1, 19, 35, mano. Receita as EPS, 11935, chamará o 9322, bom. atmosfera, próximo. 6213, boa tarde, uma atmosfera. Avançaria mais 2013. 0811, além, mantém. Falo, cabeceira equivocada, 380 metros. Ah, meu ouvido, agora tá aberto. 6811, copiou? Me escuta? Confiou, ali mantém. Mantém errado. Gente, mas não foi ouvido, ok? Vitor Hotel Delta, reporta sinal para Rimar. O vento no aeródromo 100 graus, 101. Reportará sinal em Rimar, Delta. Pouso por conta em risco, reporta no solo controlado. Por conta em risco, reportará controlado, Delta. Oi, o Papá, Juliette, Papá na rotatória, visual cono 7. Papá, Juliette, Papá, façam 360 com curva pela esquerda, reporta interceptando o sinal 17. S360 pela esquerda, reportará interceptando o 17, Papá, Juliette, Papá. Papá, Juliette, Papá, desça o número 3, informa o tráfego pousando no helicóptero da RMAR. 500 pés. É, não visual com tráfego e descendo para o número 6, o Papá Juliette Papá. Vitor Hotel Delta já apresenta pés já na curta final. Gente, Vitor Hotel Delta. Papá, Tango Romeu, até aí, 380 metros, vento 100 graus, 100 mais. Sem passo provado, sentido deslocada, 63, por favor. 9811, decolada 43, controle 119-35, bom voo. Controle 119-35-98-11. Papá Juliette, Papá, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, ajuste no 013. É, continua na aproximação, aguardando autorização, Juliette, Papá. Trata Delta, salas 44, frequência livre, boa tarde. Juliette Papá, sinal de 4 milhas, visual com tráfego na curtíssima 10. Papá, Juliette Papá, continua aproximação, aguarda autorização de pouso. Certo, aguarda uma autorização, Papá, Juliette Papá. Oxe, né, 62, eu não sei se a visão para não virar curtíssima, não. autorizado a Lima até após uma passagem? Sim, após a passagem da voz da companhia Lima tem na deslocada 6203. Após a passagem da Lima até a deslocada 6203. Papá Juliette Papá, avistado, autorizado pouso pista 17, vento 130 graus, 10 nós. Ponte, livre pouso 97, Papá Juliette Papá. Bom dia, boa tarde, continue a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 03. Posicionamento 356, sala 46, direita 1211. 211, direita, positivo. Delta Lima Oscar, 1000 pés, decolagem na 7, curva direita, ingressa no axé. Acena 5167 no transponder, 19353. Acena 0263. Novate. Dados da Flash, reporta livrando na interseção da mata, papai Juliette Papá. Decolagem 18953 no ajuste, bom voo. Delta Inc, boa tarde, Delta Inc. Série 2710, informa cabeceira deslocada, 380 metros, vento 140 graus, 08 nós, autorizado pouso. Livre pouso, pista no zero, cabeceira deslocada, 2710. Postana 6203, decolada 47, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, controle 62, 13. Oi, boa tarde, é o papapapá, vou demonstrar o Alfa Tango Tango, boa tarde, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, ajuste no 013. No 013, Alfa Tango Tango. Papai Juliette Papá, confirma o tipo da aeronave? Trato Romeu Hotel Yankee atento ao Papa Alfa 46, que irá parquear na data após ingresso do mesmo, tem livre táxi e reporta na interseção. Trato estacionar frequência livre, Papá. Quase copia. Realizado Rio de Janeiro Santos Dumont, nível 380, decola pistão a zero, curva à direita, perfil saída da EL, letra após BDEV, após o 44 aerovia, prossegue após conforme a rota do plano. 5166 é o transponder, o controle atari 119, decimal 35. Zero, confirma o baixo. para o pátio militar? Quente. 3067, vento 090 graus, 099, altura 0 de colégio no 0. O meu hotel Yank autorizado o ingresso na 17, reporta a linha de ponto. VPZU 44, decola uma zero, curva direita, perfil de saída da EULE da BDEV, aciona 54, 12, 119, décima 35. 3430, vitória, VPZU 44, decola uma zero, curva direita, da EULE da BDEV, 54, 12, aciona 19, 35, controle de bateria de 998. Está correto, chama pronto. Valeu. Decolada 5-1, controle 1-119, decimal 35, bom voo. 1935. Sim, autorizado ingresso na Delta, mantenha quando estiver aguardando. Sideral 9976. Bom dia, número 2 para pouso, ajuste na 013. O tio aguardando o 9976. O meu hotel Yankee, me seja imediato. O meu hotel Yankee, vento 100 graus, 099, chateiro 0 do colégio na 7. Tango Tango, solo 5-3, libera na Eco e chame o solo 1-2-1-1. Afirmo, agilizando do 7-0. Informe tráfico de coluna da pista auxiliar, comprou a sul, não interfere e aguarda a pista livre. Paciente, o Sideral 9976. O meu hotel Yankee, decolado 5-3, segue corredor axé, chame o controle 1-1935, morro. 1-1935, grato. Grato, Sideral 9976, cheque trem, informe cabeceira deslocada. 3820 metros, vento 1-1-0 graus, 1-0 mais, livre pouso 1-0. A livre pouso 1-0, Sideral 9976. 1-867, informação ótima. Qual é a frequência livre? 1-867, está pronto, cobra? Matheus. Obrigado, Brasília, 360, da coluna 0, curva direita. Cumpre o perfil de saída, bora, leva, peso 197 aerovia, pode conforme. 5496 no transponder. O controle é PERI 1-119-1935. Ok, autorizado Brasília, no tempo 360, decola 1-0, curva direita, saída bora, transição elétrica. O peso 197, o transponder 5496 e o controle de 1935, voo 1867. É correto, 1867, quase pronto, portão 7. Portão, obrigado. Geral 9976, fala 55, direita 1-2-1-1. 9-2-1-1, geral 9976. Oi, Salvador, boa tarde, passarei 2230. 2230, boa, continua a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste no 0-1-3. Informe cabeceira 1-0 deslocada, 3-2-0 metros. 7, continua na aproximação, sexta cabeceira deslocada, 380 metros, 1-0-3, aguardando o passageiro 2230. 2-0, 3-2, 9-0, 0-0. Boa tarde, Cidadão 9976, táxi autorizado via Alfa, reporta antes, táxi 2 quilos. Alfa vai reportar isso aqui, ó. Juliette, 3290. Juliette, conta 1 a 0. Conta 1 a 1. Juliette, 3290. Azul 4089, copiada para seguir com o número 2 da guarda do Boeing da Gol. Via Pátio Índio, quando lá 1895, para ajuste no 093. Bom voo. 093, antes do voo até a gente lá na sala de 1895. Salve, salve, Andrão, boa, 132, uma bem informação óbvia, conseguiu a transação, boa tarde. Prepare a mão, minha guarda, número 2, 3, 2, 1, 6, boa tarde. Boa tarde. Cachorro 2230, sala 01, na direita, Ana 21, Ana 21, Ana. Ok, copiado. Livre site, via Pátio Índia, do posto de espera, quando lá 1895 à ajuste na 03, no longo, no 87. Pátio Índia, do posto de espera, 1895, obrigado. Passareiro 2230, boa. Passareiro 2230, boa tarde, via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 2230. 3283, cópia. Pronto para contestar, 3283283. 3283, autorizado Brasília, 360 nível, decola da 1-0, curva à direita. Perfeito, saída agora, Lefa, após a Pesulu 17, Patec conforme. 5405, transponder, 1935, controle. Corregimento, reporta pronto. 3296, copia. 3296, autorizado Fortaleza, nível 370. Decola da 1-0, curva esquerda. Efeito saída Momo, transição Fati. Apreso 19, aerovia. Aciona 5420. No transponder 119, decimal 35, controle sobre o. deslocada a parte da tchau. Ok, eu vou manter um zero deslocado. Thank you. para puxa e acionamento, posição 4. Tende número na gestora guarda, 3283. 283. Torres Salvador, muito boa tarde, a zona 771 a 3 milhas para o teste. A zona 771, boa tarde, continua a aproximação, aguarda pista livre, ajuste na 013, informe cabeceira de locada 380 metros. Paciente, a zona 771 aguardando pista livre. Alfa Papá, solos 1-2, direita 1-2-1-1. Silêncio, Alfa Papá, confirma por gentileza, Pátio? Pátio? Ah, ok. Prossiga via Alfa, chamando seus leques. Tem autorizado pouso pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Pouso autorizado, 2771, vai checar. Plano ainda está válido. Vitor, Chalotel, boa, livre acionar, chama táxi. Terminal de passageiros, Lima Pós, Mike, na Quebec, é a porta para o cruzamento, não me escuta? Mais 223 autorizado, pushback acionamento, portão 04, informa a taxa. Após a passagem do tráfego ali, mantém 1-0, deslocado a 380 metros. Após a passagem ali, mantém o 3216. É 6254. Prontinho? 6254 no 09, 360. O meu 254, quando é que o equipe salta com o Cio Saxiano, após que o mesmo livro é agora, está autorizado, porta 9. O produto está autorizado, coordenando com a aeronave que está passando a retaguarda, é isso? Tiger Azul 2771, Alivrão. 2771, teste autorizado de Alfa Kilo, até o parte 3, quando eu atento ao sinalizador. Alfa Kilo no parte 3, atento, Azul 2771, boa. Decolada Oxana 7, controle 360, boa tarde, informo cabeceira deslocada 380 metros, vento 100 graus, 12 nós, autorizado por 10. Teve fusão 2, dá 10, Xenemia 320. Charlie, boa tarde. 3 boa tarde. Reporta visual corredor da Avianca na final do 90. Tá firme o visual. Após a passagem do mesmo ali, mantendo em deslocada. Após a passagem do Airbus da Avianca na final, está autorizada a área e manter na deslocada, tá? 3283. Sim, eu fui deixar ali o hotel. Lima, Mike, na Quebec, reporta o cruzamento. Charlie Hotel, vento 110 graus, 1-1 nós. Seu Charlie Hotel, apenas confirmando, decola na 35. Gente, reporta no ponto de espera para ingresso. Muito Charlie Hotel. Estou autorizado o ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceira 35. São 9 pés, é coluna 7, curva à direita, ingresso a corredor axé. A cena 0130 no transponder, 1935, eu consigo. Qual o problema? 04, é isso? Saneamento, táxi de decolagem com a torre, 1 na noite, decimal 95, na 0, na 2, no ajuste. Bom voo. Bateria 2230, confia. Confia, 2230. Bateria da conquista autorizada, nível 180, decola da pista na 0, curva à direita. Com frequência de saída, boa. Elefa após esse teropó, após o pó passar de conforme. Aciona 5446, controle 119, decimal 35. 3283, vento 120 graus, 10 nós. Ajuste na 0, 12, autorizado de colagem na 0. Ajuste na 0, 12, autorizado de colagem de pistão 0, tá 3, 2, 3. Vou deixar até uma tempo de São Paulo, né? Estou falando que não cumpre a restrição ATC, ok? Ah, ok, cumpre a restrição inferior. A porta está pronta na remota 13. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, fala a Xenia 320, pronto. Xenia 320, pode ser autorizado via Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, 62, Xenia 320, bom. O estiósico e o uniforme aguardo para o táxi, tem um aeronave que irá ingressando mesmo. Assim que ela liberar papá, quem livre o táxi, reporta no ponto de espera. O estiósico e o uniforme. Eu também tenho grato, estacionado para ser livre. Vitor Charlie, até o vento 110 graus, 109, autorizado a decolagem 35.